Então canta, ora. Ocupado, ocupado, ocupado demais. É como estou, o que posso fazer? Ocupado, ocupado, muito ocupado, ocupado demais pra você. É, compreendo. Ocupados, ocupados, ocupados demais. É como estamos, nada vamos fazer. Ocupados, ocupados, muito ocupados, ocupados demais pra você. Ocupados, ocupados, ocupados demais. É como estamos, nada vamos fazer. Ocupados, ocupados, muito ocupados, ocupados demais pra você. É.